Ainda estou escutando barulho, mistura de esperança e medo. Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho. Coração não quer ver você com outro. Eu não me contento com tão pouco. Ainda amo tudo. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso. Sei que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final se o nosso amor ainda dá sinal vital. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso. Sei que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final se o nosso amor ainda dá sinal vital. Ainda estou escutando um barulho, mistura de esperança e medo. Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho. Coração não quer ver você com outro. Eu não me contento com tão pouco. Ainda amo tu. Eu já fiz boca a boca. Se o nosso amor ainda dá sinal vital. Sei que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final se o nosso amor. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso. Sei que tem sentimento aí no fundo. Eu não vou assinar nosso final se o nosso amor. Dá sinal vital. Sinal vital. Para a gente celebrar esse momento, vamos todos colocar as mãos para cima. Todo mundo com a mão pra cima. Vamos todos juntos aqui, ó. Na palma da mão. Na palma da mão. Solta a voz. Canta juntinho com a gente assim, ó. Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso. Eu não vou assinar nosso final. Eu já fiz boca a boca e chequei. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor. Eu não vou assinar nosso final. Se o nosso amor ainda dá sinal vital. Sinal vital.